quebrada. Conexão local agradece. Claudinho agradece. Primeiramente agradecer a Deus Todo-Poderoso, minha família que me apoiou desde o começo dessa caminhada, meus avós, tios, sobrinho, meu irmão, minha irmã, principalmente meus pais, entendeu? Que aguentou várias madrugadas loucas. Paulistinha Futebol Clube. E aí, pai? É nós até o fim, cê tá ligado, nego velho? A todas as quebradas de periferia, favela, que me apoiaram, conexão local, e sempre acreditou em nós. Roubrou Cidade Nova, Baixada do Sapo, Parada 15 e outras quebradas que estão guardadas no coração. Aos manos da quebrada que sempre acreditou em nós. E aí, rapa do samba, valeu pelo incentivo, truta. Aos manos que estão guardados do outro lado do muro. Culica, Nego, Everton, Tula. E aí, James, não esqueci de você não, cê tá comigo, hein, guerreiro. Cê tá comigo, é nós mesmo. Família Vila Nova, esse é o nome da firma, é nós mesmo, doidão. Demorou, conexão local agradece. Os manos da quebrada que eu levo no coração de fé mesmo, entendeu? Fábio, Márcio, Nau, Digo, Dé, Renato, Gordurá, Bimba, Febem, Flávio Gordo, saudades eterna, é nós mesmo, conexão local, até o fim. Aí, Tiana agradece, em primeiro lugar eu agradeço a Deus, todos que ajudaram nós nessa caminhada, meu pai, minha mãe e sobrinhos, e principalmente para os meus três filhos, Amanda, Gustavo e Felipe, que são a razão da minha vida, para todos os aliados de todas as quebradas por onde passamos, que curte o nosso som do Conexão Local, e corre lado a lado, certo japonês, alerta lá do leste para os rolê. E aí, Vila Nova Curuçá, que é a nossa quebrada, onde passamos momentos bons e ruins, mas sempre junto, fazendo um samba ou jogando uma bola. Para todos meus irmãos, eu deixo um abraço. Um salve para os manos que estão guardados. Tula, Everton, Culica, Nego e James. Um voo para a liberdade, irmão. Um salve em memória para aqueles que se foram. Mano Nau, do Mel. Fábio, Gordo, Bimba, Febem, Flavão, Digo, Renato e Dé. Estejam em paz, irmão, aonde estiver. Para finalizar esse salve, eu mando um abraço para uma pessoa muito especial que está me ajudando muito nessa caminhada. Minha esposa, Cristiane. Valeu. É Paulistinha. Aí, a cada dia que se passa, mano, o rap vai crescendo mais e mais. Vários manos se envolvendo, sem partir pro arrebento. Aí, é isso mesmo, mano. Aí, a música, a arte, a dança, vários outros tipos de movimento, mano. É cultura, mano. Talvez, talvez não, mano. É a única saída, mano, do crime, das drogas, mano. Por isso tamo aqui na correria. Conexão Local vem com o objetivo de mostrar que o rap não é o que Zé Povinho pensa. Aí, o caminho pra vitória, mano, é a verdadeira chave, mano. Vagabundo de estilo, aí. Todos os dias, mano, agradeço a Deus por isso ter acontecido na minha vida, mano. Certo? Estar no rap hoje e nunca ter desistido, moro? Agradeço também a minha família. Firmeza total mesmo, ó. Minha mãe sempre me apoiou, certo? Minha avó, meus irmãos, tios, tias, primos, primas. Meu sobrinho Gabriel, firmeza total. Pode crer. Aí, pra todo mundo da Vila Nova Curuçá, firmeza. Jardim Robru, Cidade Nova, Vila Verde, Parque Guarani, firmeza total. A todos os manos que tricaram com nós aí, mano, firmeza total, mano. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Vários manos, várias minas, na responsa ninguém critica. Fé em Deus, essa é a chave. Humildade, simplicidade, dignidade. Firmeza total, conexão local. Primeiramente a Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado pela caminhada. A minha família, aê, Dona Branca, minha filha Larissa, minha esposa Luciana, que muito me apoia nessa caminhada. O caminho é difícil, só os fortes sobreviverão. A toda nossa quebrada, família Vila Nova, mais que um teste de prova. Vila Curuçá, Eteovina, Gianete, BS, Rua de Lazer, pode acreditar. Vila Progresso, Parada 15 de Novembro, Jardim do Zipê, Só os Loucos, Itaim Paulista, São Miguel, a todas as rádios comunitárias, Original FM, Onyx, Onda Nova FM, Conexão FM, Mirage, Marca Maior, Difusor FM, Comunidade de Suzano, Scorpios FM, ao Bloco Santa Bárbara e a Enel, aos times Curuçá Futsal, ei rapaziada, Espalha Brasa, Família Viradouro, São Alegria e aí Alviverde, Sem Miséria e aí Quebrada, aos manos da Secretaria da Fazenda e aí Luizinho, Araci, muito obrigado, aos manos do Samba, Sensibilidade, Samba da Vila e aí Grupo Ego, a todos que eu esqueci, mas que estão no coração, pode acreditar, um salve do Carlão. E a frase, para alcançar qualquer objetivo, tudo posso naquele que me fortalece. Periferia é assim, conexão local.